algo que eu não conhecia. Esse nome tem poder, ele é o Mashiach. Mashiach salvação, Yeshua HaMashiach, o filho de Deus. Agora me diga, tu não sabia? Não vim só pra rimar, mas sim pra conscientizar. Só quero que saiba quem é o Messias. Yeshua é advogado, Adonai é o juiz. Eu sou seu servo, filho de Deus, Elohim. Baruch Hashem, Hatadonai, Elohim. Conheça seu nome, esse sim é o Messias. E o seu nome é Yeshua HaMashiach. E o seu nome é Yeshua o Messias. E o seu nome é Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, esse sim é o Messias. Kadosh quer dizer santo. Rua Kodesh, Espírito Santo, Mashiach, salvação. E Hashem, Senhor dos Senhores, esse sim é o Mashiach, mas não acaba por aí. Elohim é Deus, que salvação é que ele tem pra mim. O véu do templo foi rasgado, o acesso ao Pai agora foi me dado. Ele sim é o juiz e o Mashiach é o advogado. A sentença Adonai quem diz: o caminho é estreito, mas a recompensa é boa. Então cante comigo, esse sim é o Messias. E o seu nome é Yeshua HaMashiach. E o seu nome é Yeshua o Messias. E o seu nome é Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, esse sim é o Messias. E o seu nome é Yeshua HaMashiach. E o seu nome é Yeshua o Messias. E o seu nome é Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, esse sim é o Messias. Comece a entender o que ele tem pra você, salvação. Ele tem proceder, salvação e vida eterna. Sua vida vai mudar. As portas se abrem quando você entender que o Messias advogará. Mas quem vai te julgar é Deus, Adonai. Então tome cuidado, meu irmão. Invoque e peça seu perdão. Comece agora mesmo e conheça, mano, a salvação. E o seu nome é Yeshua HaMashiach. E o seu nome é Yeshua o Messias. E o seu nome é Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, esse sim é o Messias. E o seu nome é Yeshua HaMashiach. E o seu nome é Yeshua o Messias. E o seu nome é Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, esse sim é o Messias. Aê! Um dia o véu foi rasgado de alto a baixo, e o caminho pro Santo dos Santos foi nos dado. Aê! Agradeço a ti, Yeshua, o Deus Todo-Poderoso. Vai advogar minha causa. Demorou, mas hoje eu compreendi. Yeshua HaMashiach.